Mais em gaúchazh.com. Da Central de Jornalismo, Pedro Quintana. Seu rádio ZYK 324, 810 kHz. Rádio Cinderela, a emissora da comunidade.